Agora viu o som? Pô, que trouxa também, eu tava com o negócio desbloqueado. Bom dia, confirma aí se agora tá com som, sem áudio, sem áudio, sem áudio, sem áudio. Agora tá com áudio. Voltou, beleza. Caralho, então vocês não viram nada que eu falei. Eu falando. O que que vocês acham que eu falei? O que que vocês acham que eu falei pela gesticulação? O que que você acha que eu falei? Fala aí. Fala aí, o que que você acha que eu tava falando? Repete. Não, cara, repete não. Diz aí, Robert. Meu hipnólogo, por favor. Diz aí o que eu acho que eu falei. Alguma coisa, muita energia, Rafael falou. O que mais? Que você tá viajando, Cuscuz com ovo é boa, era sobre morte, abriu parênteses. Rádio Filhote Brasília. Algo que deixou animadinho. Não deu pra fazer leitura labial. Era sobre o radio, era sobre energia. Eu acordei animado hoje, mais do que o normal. Não sei porquê, não dormi muito mais, mas acho que foi ontem. Ontem teve o Radio Filhote, que pra quem não sabe, a gente faz o Radio Papai, que é um evento grande dos alunos em São Paulo, cheio de convidado, 2 dias, cheio de resenha. E a gente também faz o Radio Filhote, que é um evento mais simples. Que a gente faz. Ontem foi no salão de festas do prédio de um aluno, não importa o lugar. Não tinha nem bebida alcoólica, não é um negócio para ser fera, só que lá tinha um negócio fazendo crepe e um refrigerante e água só. Mas é um momento muito diferente, legal, de contato com a galera, de trocar ideia. Eu acho que isso me energiza. Também o fato que hoje eu vou sair, entra no YouTube, tá ruim ainda? Hoje começa o Mastermind daqui do Érico Rocha também. Ontem, quando eu cheguei no hotel, encontrei galera do Mastermind, enfim. Evento da Loco Web do caralho, evento da Loco Web próxima semana. Sai, entra no YouTube, sério, pessoal. Tá tendo o quê? Reinicia, o meu tá tela preta. Sério? Só continua bom. É para os usuários. Ah, para os usuários. Está fluindo aqui. Tá de boa. Para a galera. Beleza. Ó, a revista de hoje que eu escolhi aqui. Eu adoro essa revista. Essa revista tinha preconceito. Tinha preconceito. Quem aqui viu a aula inaugural do curso? Aluno, eu imagino que sim. Mas a galera, talvez que entrou na degustação e não viu. Vejam. Eu acho que é a aula. Muito importante, assim, é uma aula muito bem feita, muito legal, sobre preconceito, sobre esquecimento, sobre desapego. Ontem no Radio Filhote alguém falou, putz, para mim a mensagem, porque o Reaprendizagem Criativa é um curso assim tão genérico, é de criatividade, mas na verdade cada pessoa recebe de um jeito, parece, e cada pessoa de acordo com o momento, claro, né? E alguém falou, putz, para mim a principal coisa foi eliminar preconceitos. A gente pensa que preconceito é só preconceitos com minorias e discriminatórios e preconceitos raciais de gênios, mas na verdade a gente tem preconceito a ideias. Pedro falou que aula de cu é rola. Aula de cu é rola? Será que numa aula de cu é rola? Deixa eu pensar se faz sentido isso. Talvez a alegria de cu é rola. Pode ser. Sai da Keep Learning. Deixa eu botar aqui, Paulo. Aqui, ó. Para ver essa aula, keeplearning.school/degustação. Aí você usa o cupom Bom Dia. Tudo junto, bom dia. O Ido tira o Paulo da boca pra falar. Não sou aluno ainda, 10 de julho, Lili Colares. 10 de julho tem turma. Tema poderoso. Esse povo é fresco, tá de boa. Ó, seguinte. Eu acabei não dando bom dia aqui no começo, perdi o bom dia no nome da galera aqui, mas. Ó. Essa revista aqui é uma revista que eu tinha preconceito, por isso que eu entrei no assunto. De olhar e falar, ah, revista, esse negócio, ah, essa conversa mole e tal. Hoje em dia acho que é a revista que eu mais compro, Vida Simples. Uma revista que eu diria. Quem já viu a minha série Quatro Habilidades do Futuro? Bota um eu aí. Quatro Habilidades do Futuro. Tinha cachaça e jambu hoje. Quem já viu Quatro Habilidades do Futuro a série? Eu vou regravar essa série. Acho que final de semana agora, ou segunda-feira, não sei, eu vou regravar com alguns updates e vou divulgar novamente. Próxima semana já devo divulgar. Muita gente me ajudou muito do caralho, pô, muita gente viu. E dentro daquelas inteligências lá da série, Habilidades do Futuro, quem não viu, porra, próxima semana fica atento aí. E eu vi, não sei se viu a série, Sítio do Batman e tal, Crianças Gindo de Cristal, legal, Ricardo. E assim, para mim, essa revista é uma revista sobre inteligência intrapessoal, é isso. Uma daquelas quatro habilidades do futuro lá. Essa aqui é uma revista específica sobre essa inteligência. Foi como eu vou fazer a receita, Dragacia Massa, quatro habilidades é foda. Mapas Felizes. Legal, não vi, nunca vi esse tele, não. E para mim essa revista é isso, uma revista que fala. Ricardo Santos viu várias vezes. Aí eu vou dar uma olhada aqui. E aí, esse assunto. Falei da revista, falar do assunto da revista agora, Poder da Gratidão. Quem tava no Rádio Papai viu lá a Paula Abreu, maravilhosa, falar sobre esse assunto. Inclusive, a Paula Abreu, conectando tudo, ela tem uma coluna nessa revista, que por sinal, a coluna dela na revista aqui é ótima. Pare de aprender coisas novas e vá para a execução. Muito legal isso aqui. A gente tem que aprender, mas com a hora a gente tem que parar de aprender. E a gente tem que ter essa percepção para a gente não estar se auto-enrolando e transformando o aprender em desculpa para não fazer. O aprender tem que ser ferramenta para fazer e não desculpa para ficar procrastinando fazer. Massa. Bem, eu não ia falar do artigo da Paula Abreu, eu ia falar da matéria de capa mesmo. Mas posso falar do artigo dela também, mas agora eu já falei que ia falar da matéria de capa, vai. Outra reportagem interessante aqui, o futuro do trabalho, muito ligado à habilidade do futuro. Essa revista é foda, essa revista é muito legal. Matéria de capa, o poder da gratidão. Gratidão também é um assunto que sofre um pouco de preconceito, no sentido que eu dou na aula, né, de conceito pré-estabelecido que gera pré-julgamentos. E gratidão é um negócio que está na moda. Gratidão, gratidão, gratidão, fala-se muito de gratidão e tá não, mas e muitas pessoas, por estar na moda, rejeitam e vê essa capa, ah, mais esse papinho. E assim, não é porque uma coisa está na moda que ela é legal, claro, tem muita merda que fica na moda, que começa a ser muito falado, mas do mesmo jeito que não é porque está na moda que é legal, também não é porque está na moda que é uma bosta. Cortar os extremos. Então, o assunto é foda. O fato de estar na moda, se você é das pessoas que, ah, não, tudo que está na moda eu não gosto. Isso chama-se preconceito. Você tem preconceitos. Você que tem um conceito pré-estabelecido que é tudo que está na moda não presta. E todo preconceito, quando é muito rígido, muito forte, ele é perigoso. Isso é uma das coisas que eu falo muito no curso, né? O lance do mente aberta. Vê a aula inaugural, vai. Vê a aula inaugural. Vê a aula inaugural do curso. Vê a aula inaugural do curso. A mulherada destruiu no Rádio Papai. Paula Abreu e Zaminatel. E Leda Nagli também. Leda Nagli também foi, eu acho, Ricardo, uma puta mensagem legal. Renato, inscrições do curso, 10 de julho. 10 de julho, abre inscrições. Aqui no reaprendizagem.com.br tem um bocado de aviso, mas assim, vem a aula inaugural. O curso é online, Wilbert, Paulo. Paulinho é foda, né, Rafael? Paulinho é foda. Epicentro, André, que massa. Wallace e Gromit? Não, não sei o que, não sei o que é isso, não. Wallace e Gromit, não sei não. Esse curso é foda, aluno RC4, é nóis. Plantão no Rio, Pablo. Bom trabalho, brother. Fala um pouco da matéria aqui. Enfim, a gratidão, ela é uma palavra que Tem vários sentidos e tal, mas interpreta diferente. Futuro despertece. Se tu for esperar o futuro de Deus, você está fadado ao fracasso. É, mata no peito, é tua resposta, não delega a resposta, não. Não encontrei na banca, apenas a edição do mês. Puxa, mas a minha revista é do mês de junho. Será que já saiu julho? Julho? Aula inaugural, Bernardo? Aula inaugural, Keep Learning, school/degustação. Bota o cupom Bom Dia para ter acesso. E aí tu vai lá em aulas, no módulo lá Start, Porto Alegre. Vai ter Rádio Orco Filhote Porto Alegre, encontro com alunos em Porto Alegre. Não sei a data agora, daqui a umas 2, 3 semanas. Os alunos vão receber aí tudo. Robert, meu hipnólogo, curti todos, mas a lenda foi incrível, fora da curva e do esperado. Que bom, Robert. A gente tenta sempre surpreender com os convidados, sair do óbvio, surpreender a expectativa. A gente pensa assim: quem as pessoas estão esperando que a gente chame? Então não vamos chamar. Vamos dar uma rasteira e surpreender as expectativas de todos. Robert, inclusive, quero lhe parabenizar aqui. Ontem eu peguei a carona com o Guilherme, também professor de hipnose, aluno também do RC, e ele falou para mim que considerava você o maior hipnólogo clínico do Brasil. Guilherme é uma grande autoridade, apesar, ele também faz clinicamente, mas ele é mais focado em educação, em cursos, né? Enfim, então parabéns. Pai e manhinha, saímos de Recife, mas Recife não era a gente. Rádio Filó de Salvador, deve rolar ainda esse ano. Os alunos lá. Todos podem fazer o curso? Sim, Gabriela. Todos. É para todos mesmo. Dá uma olhada aqui na página reaprendizagem.com.br que explica um pouco sobre isso. Nossa matéria, cara, basicamente, velho, ele fala que cientificamente, né, quando a gente agradece, quando a gente lembra de coisas que a gente é grato. E isso não é só agradecer a coisas macro, quem me deu emprego, quem conseguiu uma coisa assim. É agradecer desde, porra. Você pode ser grato, pô, eu tô aqui nesse hotel e, pô, o dia amanheceu bonito. Não foi só uma conjuntura. Eu, putz, hoje, sabe por que eu acordei animado? Porque eu acho que eu acordei grato. Eu acordei. E pra ser grato, não tem que nem falar a palavra grato, nem falar a palavra gratidão. Eu apenas acordei, enquanto tomava banho, lembrei. Com um sentimento de gratidão, sem necessariamente falar a palavra, sem nem verbalizar, do encontro de ontem com os alunos, como foi legal. Quando eu cheguei no hotel, encontrei meus colegas do Mastermind, como foi legal. Talvez acordei, lá em São Paulo tá bem frio, e tá no reflexo, né? Em São Paulo tá frio, e tá com aquele clima escuro, e de repente eu acordo aqui, ó, deixa eu mostrar. Eu acordo aqui em Brasília e, porra. Solzão moendo, sabe? Então, quando a gente passa a reclamar menos do que tá errado e reconhecer as coisas legais que estão acontecendo, boas, sempre tem, nem que seja um sol nascer, né? Dia lindo no reflexo. Eu agradeço por ter que trabalhar na Silvira Federal, Pedro. Vanassi. Vanassi, cadê Vanassi? Lens flare, efeito reflexo. Quando você agradece, em favor a você mesmo, massa. Agradecer por mais um dia de vida, fecha a cortina. Não faça o pote da gratidão, não, Matheus Kutieski, que eu acho que o pote da gratidão, ele já cumpriu o objetivo dele. O objetivo dele era a Tânia. Minha coach me deu um pote da gratidão como forma de ser um gatilho de me lembrar daquilo. E eu usei algumas vezes. E quando você internaliza o conceito e passa a fazer parte da sua rotina, nem é tão necessário mais aquilo. Vai ter algum evento em Brasília aberto? Putz, não, Alisson. Tô indo pro... Ontem teve um evento, quer dizer, aberto não, foi só para alunos, né? Mas meio que aberto. Grato pelo frio e chuva também, papai. Começar o dia bem. Ceará, Diogo do Ceará. Focar nas coisas boas. Problema em segundo plano e na verdade, transformar os problemas em desafios, como se fosse um jogo. né, o vilão que você quer passar para vencer aquela fase. E aí, agradeço por ouvir o podcast ontem, Ossos do Silêncio. É, ué, do caralho. Ontem, o podcast de ontem foi Painho e Dani. Era para falar sobre o Rádio Papai, mas na verdade falou sobre uma porrada de coisa. Grato por estar limpo. Só por hoje, 8 meses. Legal, está limpo. Parabéns, Pedro. Grato pelo estado de espírito. Perfeito. Fico meio puto com a abandonação da palavra. Vamos praticar mais e ficar menos. Kaline, mas não fique puta com a banalização da palavra. Fique grata que a banalização da palavra, e eu vou trocar para a popularização da palavra, apesar de muita gente não ter entendido profundamente o que é o conceito, tem muita gente que, em função da popularização do conceito, está aprendendo o conceito. Então, não fique puta com a banalização, fique feliz. É legal, toda banalização, na verdade, tira essa palavra, cuidado com o poder da palavra, né? Vamos chamar de popularização, democratização. É igual. Eu conheci Romero Brito lá em Miami, fui lá no estúdio dele e tal, troquei as ideias, que ele é artista plástico, que é recifense, e eu já vi gente dizendo: ah, Romero Brito banalizou a arte. Não, cara, ele popularizou, ele democratizou. Sabe, ele faz um negócio foda, ele é um gênio, ele é o maior artista brasileiro, na minha opinião, no meu conceito, porque ele faz uma arte, ele tem um estilo, ele tem uma personalidade. Julgar arte é muito difícil, mas ele é o maior impacto em abrangência. E as pessoas têm mania de dizer: ah, não, mas quando tudo que vira muito pop vira ruim. Nada a ver, nada a ver. Acho que ele faz a massa. Ele, porra, 90 pessoas ele gera de emprego lá, leva a imagem do Brasil para tudo que é canto, e pô, montou uma operação linda, bonita, em que ele tem produtos para todas as faixas de preço. Enfim, essa é a minha visão, né? Deixa eu ver mais aqui. Aí, ó. Muita gente também acha que gratidão tem uma coisa meio espiritual, né? Não, nada, não é. É só para as pessoas zen. As pessoas normais falam obrigado, as pessoas zen falam gratidão. Não tem nada a ver. Eu acho que o obrigado, aqui ele explica. Peraí. Ele fala que o obrigado vem do obligare, que é o mesmo que se amarrar, ligar por um favor feito por outra pessoa. É o obrigado, né? E o gratidão tem a ver com graça. Reconhecimento por tudo que é recebido. O gratidão tem uma profundidade maior, mas não quer dizer que só as pessoas que meditam podem ser gratas. Só as pessoas que fazem yoga, né? Tem gratidão de cu é rola. O Diogo colocou: gratidão de cu é rola? Talvez. Espirro medonho. Sempre espirra assim, sim. Eu sempre crio uma encenação do espirro, desde criança. Não me disse a opinião, o que é seis para mim pode ser nove para você. Massa, não sei do que tá falando, mas Ricardo, mas não lembro mais. Gratidão estrutura nosso cérebro para reconhecer o que temos e ver o que não temos. Lindo. O Rafael Jordão sempre contribuições muito legais. Romero Brito, que é um estilo inédito. A Sara faz um jornal. Três coisas que é grata. Que legal. Portugal, Diogo Vieira. Gratidão. Primeira live, Pablo. É nóis, Pablo. Volto sempre. Oberdan, agradecer. Aula inaugural, Alexandre Costa. Keeplearning.school / degustação. Cupom Bom Dia. Procura lá em aulas. Vai, Paulo, está sujo? Tá sujo meu nariz? Tá não, pô. Eu tô com coriza de manhã e tal, mas tá sujo não, tá limpo. Romero Brito é Paulo Coelho. Perfeito, Sérgio. Brasileiro, Paulo Coelho, que eu acho. Cara, Paulo Coelho, já tive preconceitos. Sabe como é que eu lembrei o preconceito? Lendo ele, me abrindo, Li o Alquimista e achei, caralho, o Alquimista. Puta história, uma puta jornada. Um monte de mensagem por trás da parada. Achei foda. Li numa lapada só. Li assim, rapidinho. Pronto. Acabou. A gente elimina preconceito se abrindo. Mas não adianta, não. Tá bom, eu vou me abrir. Bora ler. Bora ver essa merda aqui, vai. Aí é foda, né, papai? Aí você está lendo com preconceito. Rosana Herrmann, maravilhosa Rosana Herrmann, né? Legal. Essa é a proposta do Radio Papai, é trazer pessoas fodas, que eu conheço, que são fodas, e que muitas vezes... A Rosana é uma pessoa conhecida, né? Mas não por todos, né? Então, a gente tenta... Uma das coisas que a gente quer fazer no Radio Papai é não... Eu não quero virar... Não deixa falar assim, ah, eu esperava que tivesse Mário Sérgio Cortella. Eu falei, pô, mas Mário Sérgio Cortella... Ele não está todo dia na CBN, no podcast, falando e lança um livro a cada 6 meses e tal. Porra, é só para tirar foto? Aí é contra a minha. Eu não quero fazer um evento só para trazer pessoas para tirar foto. Quero trazer um evento que apresente para a minha galera novas pessoas que talvez a maioria não conheça e que tem uma mensagem foda para falar. Que se conecte com o assunto do evento. O assunto desse ano foi reinvenção. Eu trouxe galera com histórias de reinvenção foda. Eu perguntei aqui da outra vez quem tá passando por um momento de reinvenção. Esse negócio aqui não pode fazer enquete, não, né? Agradeço. Não me conecta a palavra gratidão. É o sentido que aquilo tem para cada um. Claro, Kelly. Perfeito. Se não te conecta, legal. Agradeço. No fundo, a palavra é só uma questão semântica, né? O importante é entender o conceito. Marcelo Germano, fora demais, mudou minha cabeça, já estou reagir. Massa, André. Paulinho Serra, muito foda. Mulheres empreendedoras também. Sim, Feira do Livro no Shopping Pátio Brasil. Vai lá, legal. Eu não vou conseguir, eu tô. Minha agenda aqui em Brasília hoje e amanhã vai ser full power e tal. Maximiliano, me reinvento todos os dias, conhecer pessoas novas, fazer suruba. Mais uma manhã, Caio. Deixa eu ver mais aqui que a matéria fala. Essa diferença de obrigado, sentimento de gratidão. O Wallace Lima, meu amigo do Mastermind, o depoimento dele aqui. Agradecer pelas mínimas coisas. O Wallace falando, a coisa física quântica, né? Que do ponto de vista quântico, todo pensamento emite uma onda elétrica. Quando pensamos, os neurônios são conectados através de cargas elétricas e tejendo um campo magnético. Então, toda vez que estamos pensando, nos comportamos, de certa forma, como antenas de rádio. Emitindo sinal eletromagnético, numa vibração e frequência. Por isso a gente atrai pessoas com sintonia. Mas aí muitas vezes as pessoas ficam na TV só vendo coisa ruim e falando sobre isso e reclamando, e aí vai contaminando o corpo com essa vibração predominante, não consegue sair do estado, desse estado. E a gratidão é você treinar o corpo para viver o estado de presença. A gratidão produz bem-estar. O que mais aqui? Esse é um assunto maravilhoso também. Epigenética, né? São as modificações que não. As modificações do genoma, que são herdadas, que não tem a ver com mudar DNA. Ou seja, na prática, quem nasce e cresce em um ambiente em que a gratidão permeia a vida. Uma tendência maior a experimentar os efeitos positivos disso. Aqui fala de meditação, mas não como um pré-requisito para gratidão, não tem nada a ver. É apenas uma. O que acontece é que parece que a mente, quando se abre a determinadas coisas, a mente aberta, ela acaba se abrindo a assuntos. Depois da semana de prova, eu tô de volta, Davidson. Até o termo REC, poder da gratidão, legal. Agradeço a Deus ter colocado o Murilo Gun na minha vida, é nóis, Diogo. Cheguei, Eduardo Shore. Pratico gratidão diariamente. Tecnologia no setor eletrônico, martelo tecnologia, sim. Specialty Coffee. Cachaça de Jambu, Kelly, é verdade, Kelly. Tava lá comigo ontem. Coach, faz vários trampos legais aí. Mulheres e vinhos, né, Kelly? Evento Orestes, Recife, fez o evento Rádio Qual Vai 3 do caralho. Nosso futuro é pura tecnologia. Como faz para estar trabalhando tanto com isso? Cara, na verdade, o nosso futuro é tecnologia, mas não é necessariamente tecnologia como objeto de trabalho, e sim como ferramenta, com certeza. Então, ninguém é obrigado a trabalhar com tecnologia, trabalhar. Acho que é obrigado, talvez, a trabalhar usando tecnologias, mas não trabalhar fazendo tecnologias. Mas a gente tem que se aliar a elas. Você quer sempre adicionar novos conhecimentos, novas visões? Alex, beleza. Massa. Ele não retornou meu e-mail. Victor. E quem é ele? Sou eu? Mulheres e vinhos, não assiste TV, só besteira. Fica até quando em Brasília. Fico até hoje amanhã. Hoje amanhã acho que eu volto sexta à noite ou sigo sábado de manhãzinho. Vitória. Vitória, acho que não tem nada na minha agenda ainda, mas muita gente legal do Vitória. Pedro Henrique, sua linda elaboração de evento sensacional. Quando você explicou no Guncast mudar a forma para meus eventos. Henrique. Pedro, sugiro fazer o curso de produtividade, né? No Guncast eu falo muita coisa legal, mas assim, o curso há um aprofundamento, há uma conexão com pessoas fodas que podem levar os teus eventos a outro nível aí. 10 de julho, papai. Meu recado sobre o Ranieri, porra, vi não, velho, Vitor. Recado sobre o Ranieri, não. Deixa eu ler aqui o Rafael. O entendimento prático da mecânica quântica vai ser base para uma mudança gigantesca na maneira como interpretamos as coisas, como relacionamos com o mundo. Rafael, sei que você conhece o Wallace Lima, amigo meu de Recife, legal, que fala sobre muito sobre nossa física quântica. Como conseguir um network foda como o seu? Indo em eventos fodas, assim como eu fiz nos últimos 20 anos. Participando de cursos fodas, com pessoas fodas, e nos encontros das pessoas. É assim. Então, por exemplo, ontem a gente foi lá, no Radio Filhote, um lugar só de pessoas fodas, os alunos do curso, e aí é construindo um trabalho aos poucos. Tá no Mastermind? Tô indo agora. O tamanho e a importância de participar de um. Putz, galera, deu a hora, 7h45. Vou fazer um Guncast sobre isso, sobre Mastermind, tá? No meu podcast. É isso aí. Amanhã eu tô de volta aqui, 7h15. É nóis. Desenhado no meu braço, Rádio Papai. Falou, galera. Até amanhã. Cheiro.